Fotos são recordações, umas trazem sonhos bons, outras nem é bom lembrar. Passa a mão na prateleira, aquele sonho na gaveta, será que deixou pra lá? Mas a marca do anel que eu te dei não saiu do seu dedo, e o sol não vai apagar tão cedo. Tudo em volta me prova que os dias só passam lá fora, e aqui dentro tá do mesmo jeito. Agora não vou deixar pra amanhã. Ficar longe de você tá foda, pra que deixar pra amanhã? Se a gente pode começar agora, não vou deixar pra amanhã. Ficar longe de você tá foda. Agora não vou deixar pra amanhã. Fica longe de você, tá foda. Pra que deixar pra amanhã? Se a gente pode começar agora. Não vou deixar pra amanhã. Fica longe de você, tá foda. Sucesso, cara. Deixa eu falar um pouco. Gente, adorei rever meus conterrâneos. Beijo. Demais. Tá? Oh. Saúde pra vocês aí. Zezé, quero falar uma coisa aqui pra vocês de Goiânia. Como o Felipe falou agora há pouco, tem gente aqui do Brasil todo. Mas essa cidade é predestinada a parir sucesso. E eu tenho certeza que hoje aqui tá nascendo mais um sucesso saindo aqui de Goiânia. Parabéns, menino. Abraço. Demais. Tchau, tchau, tchau. Valeu, Goiânia. Beijo. E a gente mora em São Paulo, mas posso cantar um negócio pra vocês. Fica longe de vocês. Beijo. Valeu, Zezé. Vocês que são foda, rapaz.